Olha como o diabo está me atentando muito. Eu falo para ele, ó, você já virou a esquina. Já era. Esse já era. Esse tiro teu já era. Já virou a esquina. Agora você está tratando de inventar outro, porque esse já era. E todos vão ser assim, em nome de Jesus, entendeu? Porque nós temos o Senhor, por isso que é uma bênção viver com o Senhor. É uma bênção viver com o Senhor Jesus, porque Ele já venceu todas do diabo. Aleluia! E nós estamos nele, então nós vamos vencendo. Ei! Uhul! Aleluia! É isso aí! Glória a Deus! Ei, aleluia! É isso aí, diabo. Escutou? Já andamos de glória em glória. Nós não... Ei, é isso aí. Já virou a esquina. Já dobrou a esquina, tá? Esse aí já virou a esquina. É porque você sabe, né? Vamos voltar mais uma vez no tão conhecido e pregado Salmo 23. Vamos ser breves. Salmo 23. Não tenho muito o que falar aqui nisso hoje, mas é mais para ajudar você a praticar o que Deus, o que o Espírito Santo está falando nesse salmo. Posso ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma pessoa que estava com paranoia. Isso aí não tem médico por isso, nem remédio. Sabe quando a pessoa chega nesse ponto? Ela não tem coragem mais de nada. Tudo para ela é terror, medo. É aquela coisa, vive nisso dia e noite. Então essa pessoa começou a ler algumas vezes por dia este salmo, meditando, prestando bem atenção. Foi completamente curado. Por que as pessoas não buscam a palavra de Deus para remédio e cura? Para a solução dos seus problemas? Não, eles vão para o psiquiatra. Vai ficar dopado mesmo. Vai depois afetar os outros órgãos. Porque não crê no que Deus diz. Simplesmente porque não crê que as pessoas morrem. Isso é triste demais. E olha, crentes, pior é isso. A primeira defesa do crente quando uma situação difícil vem é ir buscar socorro natural. É ter uma atitude natural. Quando alguma coisa vem bem ruim para você, presta atenção, qual é a sua reação? Aonde você vai buscar solução, socorro imediato? Entendeu? Em qualquer área da tua vida, porque você não crê na palavra, porque Deus diz aqui em Salmos mesmo que Ele enviou a sua palavra para nos curar, se é problema de saúde. Mas a cura é abrangente, é solução para qualquer coisa, pode ser para uma outra situação que não seja só saúde. É demais, é por falta de crença que as pessoas não têm solução dos seus problemas. Se você ficar um tanto com Deus diariamente, então Ele não vai resolver o seu problema. Quem que andou com o Senhor Jesus naqueles dias que não teve o seu problema solucionado? É porque diz aqui que não dá para escrever tudo o que aconteceu naqueles dias. Não haveriam livros suficientes. Isso aqui foi só um relato de um geralzão. Você mesmo sabe que cada detalhe já aconteceu com você. Imagina naqueles dias a própria pessoa física, Deus fisicamente aqui. Oh. Mas ele disse, olha, eu vou, mas virá o Consolador. E vocês farão obras maiores que as minhas. Qual é a diferença? É crer. É saber andar com o Senhor Jesus. Veja que essa pessoa pôs tanto crédito no que a palavra de Deus diz, que esta pessoa foi curada de paranoia. É questão de se posicionar ou não. Se você aguentar o tranco e ficar firme na palavra, ela é a solução para o seu problema. Que bárbaro, não? Glória a Deus! É lógico que no primeiro dia, no segundo, ele não sentiu nada. Aliás, deve ter piorado. Mas já estava sem saída mesmo. Se o seu problema é um desses, que já está sem saída, então aguenta o tranco e vai orando, porque Deus virá. Está escrito que Ele não tardará em vir em teu auxílio, que clama dia e noite. Então, esta pessoa é um homem. Este homem começou a ler a palavra de Deus, o Salmo 23, alto, algumas vezes por dia. Foi completamente curado. Bárbaro. Agora, será que Jesus ama mais ele do que qualquer outra pessoa? Não, basta crer. Porque ele diz, tudo é possível àquele, você, eu, quem quiser. Tudo é possível àquele que crê. Bárbaro. Isso não é demais, gente? Basta ficar na presença do Senhor. Então, este é um dos jeitos de ficar na presença do Senhor, lendo a palavra alto. Mas não tem diabo que aguenta isso, ele tem que sair. Porque diante do nome do Senhor Jesus, todo o joelho se dobra, agora, no céu, no inferno, na terra. Tem essa. Então, esse diabo que está atacando você, se dobra. Ele vai ter que sair por causa da palavra. A palavra é o Senhor Jesus. Isso não é demais? Nossa, isso é o máximo. Não interessa o que as outras pessoas estão falando. Não interessa. Basta você se posicionar e fazer isso todos os dias. Porque você não faz isso todos os dias. Leia várias vezes alto essa palavra. Esse salmo. Isso aqui traz equilíbrio emocional. Bárbaro. Quem está em psiquiatra, se começar hoje, se eu fosse uma psiquiatra, eu ia indicar isso. Será que eu ia ter clientes? Não ia cobrar nada, só ia dar uma tarefinha. Poxa vida. Acredita essa? E olha, que eu ia ser uma boa psiquiatra, porque Deus ainda ia me ungir. Meu Deus. Acho que eu já estou querendo fazer isso. Não aguento mais ver as pessoas sofrendo. Não aguento mais. Não dá. Está tudo aqui, como que resolve qualquer problema. Já imaginou paranoia? A pessoa não quer. Jesus ouve. Glória a Deus. Então, o Senhor é o meu. Quando vier uma pessoa queixar para você, você já sabe a receita. Se ela quiser, ela vai vir mais vezes para pedir. Se ela não quiser, ela vai fugir. Está tudo aqui na Bíblia. Quer paz? Comece a ler o Salmo 23. Você vai começar a ver quem é esse pastor que cuida de você a qualquer instante da sua vida, a qualquer situação. Você vai ver quem é Jesus, esse Senhor absoluto que comanda sobre todas as coisas e defende você em qualquer hora, em qualquer dificuldade. Que coisa! Porque a gente não soube isso antes. Quantos males teríamos evitado? Mas nunca é tarde. Agora é momento de cortar as raízes do passado. Com esta palavra. Bárbaro, não. E o povo não quer ler a Bíblia. Não quer descobrir o tesouro que é esta palavra que resolve todos os problemas. Comece a ler a palavra. Você vai ver. Tem solução o teu caso. Já está resolvido. Em nome de Jesus. Então agora nós vamos mesmo. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Bárbaro isso. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha, ele te dá descanso, refrigera minha alma, aquela alma atribulada, preocupada, ansiosa, que me traz doenças. Ele refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele me guia. Então haverá sempre justiça para mim, não condenação, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que meu problema seja difícil, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. O bordão, quando o lobo vem, na cabeça do bicho. A palavra de Deus. Porque quando o lobo vem, ele já Ele dá aquela rosnada. A ovelha, o que, que ela faz? Acho que faz aquele alvoroço todo. Qual é o primeiro sintoma natural da ovelha? Ficar olhando assim. Dá um salto e corre. Sai da presença do pastor. E corre aonde? Para o lugar errado. Quando a ovelha corre para o lugar errado, ali atrás tem outro lobo. Escondido. De espreita. Aí a ovelha saiu de lá do bando, aonde o pastor estava. Dá uma corrida, um salto para o lugar errado. Esse lobo que está aqui já... Olha como o lobo é esperto. Como é que ele sabe caçar? Ele só dá uma rosnada. Aparece, pula ali, onde está o rebanho. Ele sabe que ele vai levar uma bordoada do pastor. Mas se alguma sair correndo, o outro já pega e depois sobra para ele. Que é de bando que eles vêm. Entendeu que jeito que o diabo ataca? Se você tomar atitude natural na tua vida, você vai perecer. Se você se assustar com o ataque a hora que ele vier e sair e tomar uma decisão natural, o diabo já te pegou. Você entrou na do mundo. Aí você perde. E olha que ele vai te dar mil ideias como resolver esse problema. Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, e você vai correndo. É a mesma coisa da ovelha que se assustou e deu um salto fora do rebanho, fora da presença do pastor. E o cajado? Justamente o cajado, que é o Espírito Santo que consola, que traz a paz. O cajado é para ir agrupando todas, ficarem aqui. Entendeu? O Espírito Santo liderando você para não sair da presença. E a palavra de Deus destrói o inimigo. Bárbaro, não é isso, gente? Eu acho que nós poderíamos ficar sempre meditando nisso. Que isso é? Veja como está tão claro para a nossa vida esse salmo. O guerreiro Davi escreveu isso, que sabia bem como que é guerrear. Ele colocou nesta visão de pastor como que Satanás age. Porque é mesmo uma guerra, porque é um assalto. E ele vem mesmo para roubar, matar e destruir. Mas se você ficar na presença do pastor, não tomar nenhuma decisão do mundo, porque esta é a atitude natural que as pessoas tomam, é a do mundo. Entende bem o que é mundo agora? É fazer tudo o que os outros fazem. Estão entendendo isso? Você não pode buscar conselho no mundo quando o ataque vem. Parece que é natural o ataque. Não é, porque é referente à sua vida, ao seu dia a dia. Mas a sua vida não é natural. A sua vida é espiritual. Você não é mais o homem velho. Você é o homem novo. Você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus. Então você tem tudo para viver como Deus vive. Então, a sua atitude não pode ser natural. Toda atitude que você tomar natural, você vai ter o retorno natural para você. Aparentemente, pode parecer boa e você vai falar, ai, Jesus me ajudou, não ajudou nada mesmo, porque você nem pediu ajuda. E você, se você pediu, você só falou assim, ai, Senhor, me ajuda. Ele, quando vai te falar, você já foi para lá fazer o que você quer. Entende isso? É que eu não estou sabendo como eu vou agir. Então, não haja. É que eu não estou sabendo direito. Porque você não ouviu a voz do Senhor. Então, não faça nada. Fica quieto. Esperando, porque Deus ele não disse que ele tem controle sobre todas as coisas. Então, ele está controlando sobre isso. E você acha que se for para você cair no precipício... Ele não é suficientemente capaz de falar num tom que você vai ouvir se você está esperando nele a resposta, orando, jejuando, confessando a palavra, meditando, lendo, invocando o seu nome, adorando o Senhor. Então ele não vai falar com você? Ele vai falar, se for preciso, num tom audível. Ele vai se manifestar na sua presença. Se você não ouviu, não faça nada. Ah, eu vou morrer. Bom, se você tomar uma decisão natural, você vai. Mas se você ouvir o Senhor, se você ouvir o que Ele diz, você não vai perecer. Bárbaro, não é demais? Isso não te dá uma confiança plena? Leia bastante a palavra, porque ela é a força para a nossa vida. Ela é todo o respaldo que você tem para a sua vida do que você está fazendo com relação a vir aqui. Entendeu? Todo mundo pode falar de você, que você é crente, que essa igreja é isso, que é aquilo. Mas eles não vão poder falar do seu Deus. Porque paz você vai ter sempre. Você vai ter sempre o respaldo de Deus nas horas mais difíceis. E Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida. Você pensa que os outros não estão olhando. Não é bem para você. Ele quer ver se o seu Deus vai funcionar na tua vida. Mas Ele vai funcionar sempre, se você não tomar uma atitude natural. Não temas. Não temas. Ele não falou isso? Então não temas. Não temas. Ele vai agir. Só creia. Porque Ele vai agir. Faça o que Ele diz e você vai ter o que Ele promete. Então vamos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, se você optar habitar lá, amém? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amados, que a tua vinda aqui não seja só um dia a mais para você, mas que seja a resposta das suas orações. Amém. Que você pratique aquilo que você está aprendendo. Mas vamos só mais ver alguma coisinha. Ainda temos um tempo. Lucas 6. Olha, você pode deixar aí se você quiser voltar para ler aqui, que eu vou, vamos ver como que é a mesma coisa que Jesus falou aqui. Lucas 6, 46, acho. Lucas 6. Acharam? Depois nós vamos confrontar com o versículo 1 e 2. 46 diz: por que me chamais pastor, pastor? Amém? Senhor e pastor é a mesma coisa. Entenderam agora? Você não acabou de chamar ele de pastor aqui no Salmo 23? Bárbaro isso, não? Isso é máximo! Gostaram dela? O Senhor, Salmo 23. Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor. Repitam. O Senhor é o meu pastor. Amém? Amém. Lucas 6, 46. E Jesus diz assim: por que me chamais pastor, pastor, e não fazeis o que vos mando? Sintonizou? Ah, porque veja aqui no versículo 4 do Salmo. Vamos assim, deixa o seu dedo marcando para ir voltar, porque a gente, nós estamos confrontando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque... como que esse pastor e senhor está comigo? Eu quero aprender hoje, Ana Maria, porque eu tenho falado, mas eu quero saber como que ele está presentemente na minha vida, em qualquer situação. Então nós vamos aprender isso. Salmo, versículo 47 de Lucas 6. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quer dizer que, se eu chamo o meu Deus de pastor, eu tenho que ouvir a sua voz e praticar as suas palavras para eu estar com ele. Entendeu? Que você tem que praticar a palavra de Deus para você estar com o Senhor. E como que é que você vai praticar a palavra? Quando o ataque vier, você não vai tomar nenhuma atitude natural. Você não vai ter nenhuma reação natural. Aprendeu isso agora? Não pode ter reação natural. Em qualquer âmbito da sua vida. Seja alguém que venha te ofender, falar qualquer coisa. Não pode revidar, isso é coisa do homem velho. E daí por diante. São as coisas mais simples e eu diria mais difíceis. E agora nós já estamos pensando, quando fala assim, quando o ataque vier, você já pensa. O diabo vem te provocar a cada fração de segundo. Para ver se você entra na dele. Porque se ele conseguir pegar o teu coração, colocando mágoa, inveja, ódio, ciúme, divisão, sabe aquela coisa ruim? Beleza, o resto vai ser fácil para ele. Nós temos que ter a paz de Jesus. Nada perturbou o Senhor Jesus. Nem aqueles que cuspiram na cara dele. Nem aqueles que deram um murro nele. Nem aqueles que puseram aquela coroa com um espinho para furar os olhos dele. Nem as chicotadas. Nem a dor. Nem as ofensas. Nem as mentiras que falaram contra ele. Nem a caçoada. Rasgando a roupa dele, fazendo sorteio, jogando na cara dele, cobrindo os olhos, para ele fazer adivinha quem é. Coisas horríveis. Nada tirou a paz de Jesus. Porque ele é a paz. Sabe por quê? Porque ele ama. Porque ele ama. Sintonizou? O amor gera fé. Com poder. Dirige. Nós precisamos amar ou não? Porque aí, sabe de uma coisa? Nada vai ser problema para nós. Porque aquele que ama não tem medo. Nós não estamos lendo isso, terça? Medo do quê? Medo do... Entendeu? Que falta de amor traz medo e é uma destruição total. Nós estamos sempre com medo. Se alguém faz alguma coisa errada, escondido, fica com medo ou não? Por que que fez escondido? Porque não ama, né? Porque o amor é luz, aparece. Não tem o que esconder. Não é oculto. As coisas ocultas são do diabo. Escondidas. Bom, para aprender como que anda com Jesus, volta assim, uma pagininha. Ele diz aqui no Salmo 23, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quer ver como que Jesus está conosco? Versículo 27. Olha quem está falando isso, é Jesus. Amém? Nós temos que fazer o que Jesus fala. Se nós não fizermos o que Jesus fala, as nossas orações não estão indo a lugar nenhum. Não temos resposta. Isso é que é. Então ele diz assim, Jesus, digo-vos, porém, a vós, Jesus está aqui presente no meio de nós agora. E ele está falando isto aqui para cada um. Digo-vos, a vós que me ouvis. Olha, se você me ouve, pratica. Ele não acabou de falar aqui atrás? Na frente? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, pratica. Então eu estou falando a todos vocês que estão aqui nesta noite hoje. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. e orai pelos que vos caluniam. Parece fácil isso. Quero ver na hora do teste. Sabia o que falaram de você? Olha, sabe quando isso acontece? Quando o diabo quer formar um rolo. Eu sou muito sua amiga. Sou tão sua amiga que eu quero te prevenir. Bom, nem eu tenho Espírito Santo e nem você, né? Sabia o que aquela pessoa que você ama tanto falou de você. Pronto, acabou. Mas se você estiver cheio de Espírito Santo, quando vier essa, você falar, não me diga, coitadinho. Ah, vamos orar por ela. Vamos mandar flores e bombons. Tem que chegar nesse ponto. Tem que chegar nesse ponto. O dia que você reagir assim, uma, duas, três, ele vai parar, se fofoqueiro. O diabo vai falar, isso não vai adiantar, vamos pegar outro. Pegar outro lance. Entende? Amar os vossos inimigos. Então nós temos que amar. Isso é praticar. Tem que praticar o que está escrito aqui. Mas como que eu vou praticar? Porque Paulo fala, olha, até que está em mim o querer amar. Mas eu não amo, porque eu quero fazer, mas quando eu vejo eu não faço. Desventurado homem que sou, mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer o quê? Que eu tenho condição, quando ele fala isso. Como que eu tenho condição? Jejum. É horrível jejuar. É tão horrível quanto não fazer isso que Jesus manda. Está nesse nível. Quando vem o ataque, você pega e vai no natural. Mas você sabe o que não é para você fazer. Praticou a palavra? Então o Senhor não está contigo. Porque Ele não quer? Não, porque Ele não tem como. Não tem um espaço para Ele. Bárbaro isso, não é mesmo? Pô, mas ninguém gosta de ouvir essa pregação. Esse sermão, não. Que isso? Não dá pra falar que Jesus é bom e que eu sou ótimo? É que Jesus falou que bom é só Deus mesmo. E Paulo disse, olha, e se tem alguma coisa gloriosa em mim, é o Senhor Jesus. Porque se eu faço o bem, é Ele que está em mim. Porque em mim está o pecado. Nós somos servos, só isso. Mas glorifiquemos o Senhor porque somos servos. Ainda nos aceitou. Mas não para andarmos no pecado, para andarmos na condição dele. Aí sim seremos amigos, servos amigos. Porque o servo não é maior que o seu Senhor, mas ele é como o seu Senhor. Ei, glória! Isso é demais! Não tem uma força aí para você? Mas tá mesmo. Porque, olha, irmãos, olha, adiantaria ter 1.000 pessoas aqui e ninguém amar? Mas nós vamos amar. Sabe por quê? Porque nós vamos jejuar. Quando você está sofrendo com aquele jejum, você está matando este ódio. Porque ele é obra da carne. Você está matando a vingança. Você está matando tudo aquilo que você fala, que sai de dentro de você, que não presta. Bárbaro. Então, o jejum é importante. A igreja tem que jejuar. Pegue o costume de jejuar pelo menos uma vez por dia, por semana. Uma vez por semana. Até o dia que você conseguir ficar só água, uma vez por semana. Você vai ver como você vai mudar. Porque você está mortificando os desejos da carne. Quando você olhar para a comida e falar, você não me seduz. Eu não vou comer. Embora eu esteja com fome, eu não quero. Eu não como porque eu não quero. Você vai ter essa força diante do pecado. Não é demais? Isso você vai dominar, porque a sua alma está abaixo do seu espírito. Quem lidera agora é o espírito e não a alma mais. Aí, quando você começar a amar, você vai ter paz. E a fé vem com poder. Em nome do Senhor Jesus. Não é demais isso? Gostaram dessa hoje? Compensa amar ou não? Porque se eu estou amando, eu não estou andando com o diabo. Eu estou andando com o Senhor Jesus. O meu pastor, o meu Senhor. Que quando eu digo, o Senhor é o meu pastor, Ele está presente. Quando eu digo Senhor, Ele vem e faz a obra na minha vida. Porque eu ouço o que Ele diz e pratico. E aqueles que me maldizem, eu oro por eles e abençoo. Não quero mais vingança. Não quero mais nada. É treino, viu? Andar no Espírito. Pô, caí hoje. Ótimo que a sua consciência te acusou que você caiu, porque antes você achava, é isso mesmo. Ora, aguento, pensa o quê? Né? Agora, se a tua consciência acusar, vamos ver isso só para encerrar. 1 João, para vocês entenderem o que é que vocês estão lendo. 1 João, é versículo 21 do capítulo 3. Vamos no 20, vai. Aliás, Gênesis 1. Vamos ler o 18. É para ficar bem claro o pensamento. Capítulo 3, 1 João, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra. Oi, linda! Vixe, dali a pouco. Ó, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Cada vez que o teu coração fizer assim, boa noite. Lá dentro você fala, eu preciso jejuar mais 3 dias água. Entende? Você sabe. Quando você olhar, só amor. Opa, que bom. Tô amando, é gostoso amar. O mundo não conhece isso. E nisto, versículo 19, conheceremos que somos da verdade. Bárbaro isso. Não é demais? Essa nossa igreja é o máximo. Porque Jesus, o Espírito Santo está ensinando para nós o que é andar com o pastor, como ter a proteção dele e como invocá-lo e receber a resposta. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus. Aleluia, por isso que nós podemos pedir tudo. Porque nós não estamos amando de língua e de aparência e de palavra, mas nós estamos amando de verdade. Isso tem que acontecer aqui dentro. Aqui dentro tem que acontecer. Todo mundo tem que amar todo mundo e ninguém é chato aqui não. E se tem o maior chato sou eu. Não é assim que está escrito lá? Não se julgue mais. Mas que você sempre seja o menor. Filipenses, está escrito. Eu não vou lá agora. Senão... Dá vontade. Ah, não. Não, vamos lá. Tá? Aí nós temos paz no coração, porque nós estamos amando, não importa o que está acontecendo ao redor, não importa... Bafafá, o que está se levantando, a paz está. Estamos tranquilos diante de Deus, pois ele virá com o vosso bordão e o vosso baco para tirar o lobo que está atacando. Podemos ficar tranquilos porque ele virá e ele vai nos livrar sempre de todas e de tudo, porque tudo é possível aquele que crê. Ei, glória! Oh, aleluia! Eu também estou achando massa. Ó. Agora é essa aqui que eu queria chegar nesse ponto, 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Que é isso? De tanto ler, né? Isso tanto, entendi. Acusar o quê? Eu estou errada nesta minha atitude. O nosso espírito não é a nossa consciência, onde Deus fala. Então é isso aí, acusar do quê? Quer dizer, não, eu posso fazer aquilo lá, os pecados, tudo, porque eu não estou tendo acusação, porque você está nas trevas. Entendeu agora? Não, porque diante, dentro da palavra, está errada essa atitude. Bárbaro isso, não. Quem não tem consciência não tem liderança do Espírito. É isso que ele está falando aqui. Se o seu coração acusar, entendeu agora? Está errado. Então você tem Deus que te perdoa e você se arrepende, você recebe o perdão. E então ele virá para te libertar daquele pecado. Bárbaro. Porque olha, Deus está sempre falando na consciência. Você aqui, ó. De novo, dá um chega em Deus. Então precisa jejuar. Jejum. Oração em línguas, ler a palavra, adorar o Senhor. Entendeu que a terça-feira é bem para isso? Nós vamos crescer. Eu achei esse versículo máximo o dia que eu entendi. Pois se o nosso coração nos acusar, a minha consciência entendeu o que é o pecado, Deus está falando lá que isso é errado, não tem problema. Certamente Deus é maior que o meu coração que pecou e conhece todas as coisas, então ele me perdoa. É isso que ele está falando. Que temos um advogado junto a Deus Pai, Jesus Cristo, que nos perdoa mais para trás. Ficou claro isso? Tocou lá dentro aquela campainha, é a consciência. Então vamos diante de Deus jejuar para ter o perdão, para ter o arrependimento verdadeiro. Valeu? Em nome de Jesus.